com as trevas e acordando com a luz. Odeio a humanidade que própria se conduz. Tendo tem um final, foi buscando ouro que muitos perderão o seu maior tesouro. Obstáculo, estou na cozinha da minha avó. Ela é meu oráculo, me dizia que eu precisava de um óculos e orar pra confirmar esses meus cálculos. Ela sempre teve razão, homens são homúnculos. Eu vou morrer sem ter visto meu pai pedir perdão. Foda-se, mente vazia, amor é maldição. Escrevo carta a destino anônimo. Virei autônomo, enchi a geladeira e meu ânimo. Ei, fui contra a religião, me relacionei com a minha fé. Decidi seguir nessa contramão. Raciocinei e percebi que Deus é uma mulher. Paciência, haja paciência. Somos tão ridículos por forçar uma ciência. Sem força da ciência, foi pra força com sua crença. Quem nasce na igreja busca na rua referência. Abaixo desse sol é faixa de gás. Mas já quis uma pussy cat doll na minha casa. Nunca tive asas, mas planei só tendo planos. A NASA me odeia porque assinei com os marcianos. Eu vou mais alto que eu puder. Vou tocar o céu com meu pé. Para entre as galáxias e constelações, vou viver novas paixões. Além da NASA que pode me ver, longe do nada que pode me prender. Perto da vida próxima a morrer, tudo que eu sinto eu deixo a você. Sou de outro planeta, mas ainda odeio a direita. Sangue na caneta, destruição na minha letra. Visto o vazio na dança, moro nesse limbo. Minha mãe aprendeu me amar aos 25. Não desfaço o círculo de sal no chão. Almas mortas pelo fracasso querem o seu corpo. Meu ego odeia tanto o Adão. Corrida de ratos não tem espaço para gato morto. Subi mais alto pra falar com Deus e despenquei. Espanquei minhas chances de me tornar um arcanjo. Renegado como Lucifer, hoje me amei como se fosse meu último arranjo. Preso que não sabe, vejo, reza, não cabe desejo. Que tudo se torne um meio sem fim. Vejo tem tirado mais gente do mundo invertido e trazendo tantas almas para mim. Yo, yo, somos fracos e achamos que todos nos amam. Mas na festa desta vida é a morte que nos chama. Já teve a sensação que tudo que toca destrói se vai. É a maldição daqueles que tem o Hakai. Eu vou mais alto que eu puder. Vou tocar o céu com meu pé. Entre as galáxias e constelações, vou viver novas paixões. Além da NASA que pode me ver, longe do nada que pode me prender. Perto da vida próxima a morrer, tudo que eu sinto meu deixo a você. Eu vou mais alto que eu puder. Vou tocar o céu com meu pé. Entre as galáxias e constelações, vou viver novas paixões. Além da NASA que pode me ver, longe do nada que pode me prender. Perto da vida próxima a morrer, tudo que eu sinto eu deixo a você.